Caros amigos e amigas, uma boa tarde para todos. Eu me sinto muito feliz de vir pela primeira vez a São José dos Campos. Tenho uma dívida com o estado de São Paulo, vontade de conhecer as demais regiões desse estado maravilhoso. Agradeço a presença carinhosa de todos e pedimos à espiritualidade superior que nos ampare, nos envolva a todos nesse momento, para que as reflexões que a gente possa fazer nessa tarde tenham um impacto no nosso modo de viver. Realmente alterem o nosso modo de pensar, a nossa forma de sentir e auxiliem o nosso progresso espiritual, que esse é o propósito da doutrina espírita. É para isso que a gente se reúne aqui, para o aprimoramento íntimo, para recolher essas luzes da doutrina e aplicá-las no nosso dia a dia. O tema é deslumbrante. E num tema tão amplo e tão vasto, nós podemos correr o risco de abordar aqueles aspectos que não são essenciais. Então eu procurei nessa reflexão que nós faremos ao longo dessa tarde, me basear sobretudo na obra básica de Kardec, em especial o livro Obras Póstumas, e em alguns textos do benfeitor Emmanuel. Poderíamos ter pesquisado outras obras, outras literaturas da obra subsidiária, de médiuns também respeitáveis, mas o tempo não permite que a gente amplie muitos textos. É preferível selecionarmos alguns poucos para que a gente possa refletir. Quando nós falamos de uma nova era planetária, do alvorecer de uma nova era, nós não estamos abordando uma esperança de agora apenas. Sonham com uma nova era, com o alvorecer de um novo dia, já os profetas do Antigo Testamento. Há 3.500 anos atrás, falavam eles, sonhavam eles. Alguns chegaram a redigir com suor e lágrimas. Basta imaginarmos, pensarmos, que profetas como Jeremias e Isaías foram assassinados em praça pública, por levarem uma mensagem de paz, por denunciarem a corrupção, a injustiça, a maldade, a crueldade. Mas nem por isso, nem pelo fato deles assistirem a uma maldade crescente na sociedade em que viviam, eles deixaram de nutrir a esperança no porvir. Porque tinham uma certeza básica, e é essa certeza que deve também residir no coração de todos nós, sobretudo nós que fomos envolvidos e abençoados pela doutrina espírita. A esperança e a certeza de que há uma inteligência suprema. Vou pedir só para diminuir um pouco, está dando um eco muito forte. Só um minuto. Obrigado. A certeza de que há uma inteligência suprema, uma sabedoria infinita por detrás do detrás. Porque a providência divina se oculta tanto que é difícil perceber a ação de Deus na nossa vida. Deus sempre utiliza outras pessoas para interceder a nosso favor. Deus sempre conjuga circunstâncias para parecerem que é um acaso, para ficar parecendo que aconteceu. quando na verdade foi uma inteligência suprema que costurou todos os pontos, que uniu todas as pontas, até que o socorro chegasse à nossa vida. Essa é a certeza dos profetas, e essa é a certeza que a doutrina nos dá. E por que nos dá? Porque a doutrina espírita reformula a nossa visão do Criador. Não mais um soberano sentado a um trono, mas sim um fluido cósmico envolvendo toda a criação. Um fluido cósmico, um éter divino, que é o veículo do pensamento divino e é o instrumento com que Deus atua na matéria e atua na intimidade de cada espírito. Esse é o ponto. Ainda 4 dias atrás, uma colega me procurou e, dentro da visão religiosa dela, passou por uma grande luta, uma grande dificuldade, e ela me disse assim: você não vai acreditar, mas antes de ontem eu falei com Deus. Eu disse assim: acredito. Acredito, sim. Não, você não está entendendo, eu falei com ele mesmo. Eu tenho certeza que sim. E ela começou então a narrar a experiência dela diante de um quadro muito difícil, muito difícil. E no momento em que ela recebeu a notícia trágica, ela se sentiu envolvida e como se algo dissesse para ela assim: está tudo certo, fica tranquila. Então nós aproveitamos a oportunidade e começamos a falar da ideia de Deus na doutrina espírita. Não de um Deus que tem braços e pernas e que caminha para vir ao nosso encontro, mas de um Criador onipresente. Toda a criação está mergulhada no seu fluido cósmico. Portanto, Deus se comunica conosco, mas não pelas palavras humanas. Deus se comunica conosco, primeiro, quando nós fazemos silêncio suficiente para que a nossa voz, a voz do nosso pensamento, não grite enquanto Deus sussurra. Esse é o primeiro ponto. Então é preciso um silêncio interior. Segundo, é preciso um estado de resignação e aceitação da vontade divina. Porque senão nós travamos uma luta mental. E com essa luta, não percebemos a sutil ação de Deus na vida de cada um de nós. Esse é o segundo ponto. E terceiro, a linguagem de Deus é a linguagem dos sentimentos. Quando Deus fala conosco, Ele suscita em nós sentimentos. Sentimentos de paz, sentimentos de segurança, sentimentos de amparo, de certeza de que está tudo certo, de certeza de que haverá um alvorecer. De certeza que a noite não é para sempre, certeza de que todo problema e toda dor tem data certa para terminar. São esses sentimentos, sentimentos de coragem, de resignação, de paciência, ou até mesmo de discernimento, de clareza, quando num lampejo de segundo você é capaz de ver toda a sua vida e encontrar uma lógica em todos os fatos que aconteceram até hoje na sua caminhada. Essa é a linguagem divina. A partir desse fundamento, que era também a crença, a certeza dos profetas, que nós vamos examinar o tema do alvorecer de uma nova era. Porque é impossível imaginar que num universo tão gigantesco, cujos números chegam a assombrar, tudo na criação divina é assombroso. Por exemplo, é até um risco falar depois do nosso amigo médico aqui, né? Mas o nosso cérebro pesa em torno de 1,5 quilogramas, não é isso? E tem milhares de quilômetros de veias. É uma engenharia. Se nós somarmos a quantidade de neurônios, é quase a quantidade de astros visíveis. Mas se nós começarmos a examinar o universo, só na nossa galáxia, os astrônomos estimam, em torno de 100 bilhões de sóis. Já imaginou o que é isso? Cada sol com seu conjunto de mundos. E nos cálculos dos astrônomos, eles chegam a depreender que deve existir em torno de 200 bilhões de galáxias como as nossas. Então, não é possível imaginar que um planeta tão pequenino como a Terra esteja fora do controle do Criador. Não é possível. Em uma obra gigantesca e infinita, imaginar que aqui na Terra, Deus cochilou. A assessoria dele errou. Então, deu tudo errado, e agora ele não sabe o que ele faz. É preciso, então, resgatar esses valores básicos da doutrina espírita, para que esses valores possam iluminar o nosso raciocínio, o nosso pensamento. Outro valor: nós aprendemos com a codificação espírita que o mundo material é a minúscula parte da criação divina. Minúscula parte. Quando eu leio isso no Livro dos Espíritos, eu fico assombrado. Porque quando nós falamos em mundo material, 200 bilhões de galáxias e a menor parte, Porque dizem os Espíritos que o mundo espiritual é anterior ao mundo material. Antes do Big Bang já havia mundo espiritual. E eles chegam a afirmar mais: se todo o mundo material acabar, não acontece nada com o mundo espiritual. Ele permanece intacto, funcionando perfeitamente. Então, precisamos ampliar a nossa visão da sabedoria divina. Outro ensinamento grandioso da doutrina, e por enquanto nós estamos só tratando dos fundamentos, é o da progressão dos mundos. Todos os seres e coisas da criação divina progridem. Tudo está sujeito à lei do progresso e à lei da mudança. Nada permanece estável na criação. Tudo experimenta uma força que leva à ascensão espiritual. Por isso os Espíritos dizem a Kardec: Deus renova os mundos como renova os seres. O que deduzimos então desse ensino? Vamos dar uma olhada no sistema solar. Quantos planetas vocês conhecem do sistema solar que são planetas de expiação e prova? Só o nosso. Só tem o nosso. No sistema solar, só o nosso. Eu gosto de pensar isso quando me sinto orgulhoso ou vaidoso. Porque aí eu lembro assim, nossa, eu estou ainda no início da escola. Na primeira série do ensino fundamental. É isso mesmo. O planeta mais atrasado do sistema solar é a nossa querida Terra. Mas vamos fazer um pequeno cálculo. Imagine você que cada sistema solar tenha pelo menos um planeta que esteja na fase de expiação e prova. Só na nossa galáxia são quantos? Quantos planetas agora estão passando por expiação e prova, estão passando por transição planetária? Em torno de 100 bilhões. Alguém vai dizer, mas eu achei que era só a Terra. Não é só a Terra. 100 bilhões de planetas, talvez, na transição planetária, ou ao menos no estágio de expiação e prova. Então eu pergunto, será que Deus não tem experiência com o planeta de transição planetária? Nós estamos falando só da nossa galáxia. Tem. Sabedoria infinita. Mais do que isso. Há espíritos puros especialistas em transição planetária. Especialistas. Nós podemos imaginar que alguns espíritos, se você for pegar o currículo dele, não é? Vai estar lá assim, experiência profissional, 100 mil transições planetárias. Né? Então você fala, nossa, mas está acontecendo um impeachment no meu país, ah, eu já vivi isso 10 mil vezes. Mas eles brigaram lá, já vivi isso 5 mil vezes. Mas está acontecendo isso, então, isso aí eu já tive experiência umas 5 mil vezes também. Entende? Então, é essa inteligência que a doutrina nos revela. Essa inteligência está permeando todo o universo. Experiência. Espíritos experientes que já viveram esses fatos milhares e milhares e milhares de vezes. Mas com um detalhe. E aqui nós começamos a entrar no tema. Será que o problema da transição planetária é uma questão de poder? Essa é uma pergunta que nós devemos nos fazer. Qual é a pergunta? Deus pode mudar qualquer aspecto da sua vida agora? Pode? Pode. Pode. Não há nada que Deus não possa. Aliás, considerando a imensidade da criação, mudar a minha vida para Deus é algo assim tão simples. Tão simples que não chega a ser nem um teste para o seu soberano poder. Deus poderia, com um ato de vontade, alterar completamente o panorama do planeta? Pode. Em quantos segundos? Mais rápido do que o Bolt. Já que nós estamos falando da África, né? Mais rápido do que o Bolt. Por que ele não o faz? Por que Deus não faz isso? Porque ele limitou, e e aqui é uma questão filosófica, Deus limitou o seu próprio poder, por vontade dele, ao instituir um aspecto da sua divina lei, o livre-arbítrio. Existe lei de progresso? Existe. Existe a lei de mudança? Existe. Mas ninguém está autorizado no universo a ferir o livre-arbítrio. Nem o livre-arbítrio individual, nem o livre-arbítrio coletivo, que é a somatória e a conjugação do livre-arbítrio de cada indivíduo. Portanto, e aqui que vem o desafio. Qual é o desafio? Nesse jogo há regras. Os espíritos superiores precisam inspirar o progresso. Eles atuam no progresso. Eles atuam na regeneração, mas respeitando o livre-arbítrio. Respeitando o livre-arbítrio. Evidentemente que também nós não podemos ser ingênuos de imaginar que um ser humano tem infinito livre-arbítrio, porque ele seria Deus. O nosso livre-arbítrio é limitado. É limitado. Aliás, é limitadíssimo. Né? Limitadíssimo. Porque começa que o meu livre-arbítrio não pode ferir o livre-arbítrio do outro. E tem uma outra limitação. O meu livre-arbítrio não pode impedir o livre-arbítrio de Deus. Então, os espíritos, nós vamos encontrar isso dezenas de vezes na codificação, os espíritos dizendo para Kardec assim: como ousas pedir contas a Deus dos seus atos? Como que você ousa pedir contas a Deus? Advertem, deixando uma lição para a posteridade. Quem governa o mundo é Deus. E governa respeitando o parcial e limitado livre-arbítrio de cada um dos seus filhos. Portanto, nós chegamos à conclusão do livro Eclesiastes: há um tempo determinado para cada coisa debaixo do sol. E essa é a riqueza do livre-arbítrio. Há um tempo determinado. Há um tempo de plantar, mas há um tempo de colher. Há um tempo de colher, mas há um tempo de plantar. Há um tempo de sol, mas há um tempo de chuva. Há um tempo de noite e há um tempo de alvorecer. Há um tempo para tudo. Há o tempo da alegria e há o tempo das lágrimas. Há o tempo do aprendizado e o tempo das expiações e provas. Há os momentos de teste e os momentos de bonança e de alegria. Há um tempo para tudo. Há até mesmo um tempo para a vida física. O momento em que nós iniciamos a jornada reencarnatória e o momento em que nós seremos, eu não digo nem convidados, porque se a morte convidasse alguém, ninguém ia aceitar, né? Chegasse a morte, eu queria te convidar para você vir, eu falei, não, muito obrigado, né? Eu me lembro que o Chico tinha uma espiritualidade tão profunda, tão ligada ao cotidiano. Certa vez estava entrevistando ele, e é interessante a psicologia do Chico, porque às vezes ele fingia de bobo para ensinar a gente que é bobo, né? Então a repórter, e nós vamos abordar esse tema aqui, o suicídio se multiplicando. Vão procurar Chico Xavier, que só fala com o espírito, o que você imagina? Que ele está doido para desencarnar, né? Ir para o mundo espiritual, sair dessas lutas daqui. Então a repórter pergunta para ele assim: você deseja morrer? Ele: de jeito nenhum. Inclusive eu quero que escreva assim no meu túmulo. Quando eu desencarnar, eu quero que escreva assim: aqui jaz Chico Xavier, muito a contragosto. Beleza, né? Ou seja, depois ele explica numa outra entrevista, numa lição, ele fala assim: dá tanto trabalho para reencarnar, é uma programação tão complicada, são tantas vidas que você precisa harmonizar, porque não depende só de você, tem que conjugar tudo, não é? Os seus amigos, seus adversários, seus débitos, os seus credores, tem que nascer tudo junto com você, não é? Às vezes na mesma família. Então dá um trabalho, ele fala assim: por que abandonar a vida? Por que desprezar a oportunidade? Uma oportunidade que nós não sabemos quando vai voltar. Não precisa aproveitar. Por isso ele deixa essa frase, né? Aqui jaz Chico Xavier, muito a contragosto, né? E ficou sabendo, ficou o máximo que ele pôde, né? Chegou uma hora que o corpo dele já devia falar para ele: Chico, agora eu não aguento mais, agora eu preciso ir, agora acabou toda a energia, né? Vai embora para o mundo espiritual e me deixa. O corpo dele não aguentou a energia, a vontade de viver, vontade de realizar, vontade de aproveitar a encarnação, mesmo com tanto que ele fez. Mas a reencarnação mostra essa grande lição, todo ser humano tem uma cota de ação, um tempo certo para agir e escolher, e esse tempo acaba, chega o momento, cessa, e ele então entra no estágio das consequências, da colheita, do olhar para aquilo que ele construiu, para receber aquilo que ele mesmo teceu. Então, e aqui constitui outro elemento da sabedoria divina, diz Humberto de Campos: Deus usa o tempo, não a violência. Deus usa o tempo. O tempo. Muitas vezes a criatura está no auge da falta de discernimento. Mas o tempo passa, transcorre, suas forças físicas se esgotam, seus recursos se esgotam, as oportunidades terminam, e inevitavelmente chega o momento da reflexão. Nesse momento, ela volta a encontrar-se com Deus. Que age. Isso é importante ser dito. Nas primeiras páginas do Livro dos Espíritos, nós aprendemos que Deus é onipresente, porque não é Deus que está na criação, é a criação que está nele, porque Deus é maior do que a criação. Que, aliás, é um outro problema, porque a criação é infinita. Então, nós temos que concordar com o sábio hebreu, que está vivo, encarnado, melhor, né? Porque vivo todos estamos, Adin Steinsaltz, ele diz assim: Deus começa onde o infinito termina. Então Deus está presente. Mas se Deus está presente na criação inteira, por que ele não estaria dentro de você? Por que não? se tudo que nós estamos tocando aqui é fluido cósmico, e o fluido cósmico é o veículo do pensamento divino, então Deus está aqui. Eu tenho até evitado agora falar assim, Deus, por que você olha para cima quando fala em Deus? Eu estou treinando agora falar assim, Deus, não está em cima, embaixo, para o lado. Seu corpo é fluido cósmico, então o Criador está aqui no seu corpo inteiro, o pensamento dele. Mas eu estou abordando algo mais sério. Por que que ele não está dentro de você? Que é o espaço mais privilegiado da criação. A intimidade dos seus próprios filhos está assim. Sabe onde? Numa sala que existe dentro do espírito, chamado consciência. Lá Deus mora. Deus mora. É por isso que nós não cansamos de repetir o poema de Alta de Souza, a poetisa religiosa do Nordeste. No poema Mensagem Fraterna, que está no Parnaso de Além-Túmulo, quando ela nos pede para voltar ao nosso templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas. O local mais elevado do universo, dentro de você, seu interior. E ela diz, quando você chegar lá dentro, porque é difícil, algumas criaturas vivem 80 anos, viajaram o mundo inteiro, mas nunca foram para dentro de si. Toda vez que dava um silêncio, ele colocava uma música alta, começava a falar, fazer algum barulho, porque não consegue ir para dentro. Esse local que é silencioso, esse local que não tem ninguém, a não ser você e ele. E ao chegar lá, aconselha a Alta de Souza, ouve o teu coração em cada prece. Teu coração, porque queria nos dizer, Alta de Souza, que a linguagem de Deus é a linguagem do sentimento. Ouve o teu coração e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Por quê? Quando você entra lá no fundo do fundo do fundo do teu espírito, faz um silêncio absoluto, você começa a sentir coisas diferentes. Sentir. E esses sentimentos são as respostas divinas. Olha só. Então, esse é um ponto que nós precisamos considerar. Precisamos considerar. Mesmo diante da criatura que está cometendo atrocidades, nós temos que pensar. Deus está lá dentro dela, esperando o momento de se manifestar. Que é outro ponto também trazido por Humberto de Campos. Deus não concorre com a vaidade das suas criaturas. Então, enquanto você estiver berrando e discutindo, Deus está calado. Porque ele não discute. Ele não disputa. Não disputa. É preciso silenciar. E aí ele fala, em silêncio. Em silêncio. Essa é a ação divina. Nós estamos pontuando isso para encaminhar para o nosso tema e dizer o seguinte: muitos imaginavam uma transição planetária de expiação e prova para regeneração como um grande filme de Hollywood. Um asteroide, alguma nave extraterrestre, vulcões, seres exóticos, acontecimentos fantásticos e milagrosos que marcariam a transição planetária. E no imaginário de muitas religiões, e no imaginário de muitas correntes místicas, alguns aguardam esses momentos espetaculares e mágicos. Como se Deus fosse um David Copperfield melhorado, um ilusionista, ou se com uma ação divina fosse a praia de Copacabana na virada do ano, cheia de fogos de artifício e malabarismos para impressionar os olhos. Não é assim que Deus age. Não é assim. Eu vou tentar, aproveitando aqui, né, a presença do Sati, do projeto Fraternidade Sem Fronteiras, para a gente entender como que Deus age. Né? Eu gosto de dizer assim: Deus não é exibido. Não é exibido. Então estavam essas crianças todas lá morrendo de fome, morrendo de sede nessa situação. E como é que nasceu o projeto Fraternidade Sem Fronteiras? O Wagner, casualmente, por acaso, porque vocês sabem que tudo acontece por acaso, né? Tudo. Só que o acaso é a suprema inteligência do universo, sabe? Ele é a inteligência suprema. Não chama Deus, não, chama acaso. O Wagner, por acaso, encontra, por acaso, no hotel que ele estava, por acaso, alguém que era garçom, por acaso. E, por acaso, esse africano é hoje um dos líderes do projeto. E foi quem permitiu a entrada do projeto na África. E, por acaso, também, ele estava, antes de viajar para a África, na casa de uma amiga que, por acaso, conhecia um africano, que, por acaso, hoje é a professora, que também coordena o projeto. E, silenciosamente, tudo por acaso, as coisas vão acontecendo. Por acaso, tem 5.500 crianças. É assim que Deus age. Não tem fogos de artifício, não tem malabarismo, não tem passe de mágica, não tem ilusionismo, tudo uma sequência natural em que você custa perceber Deus que está sempre atrás. Ele não aparece. O autor do universo se oculta. Ou alguém já viu algum outdoor de Deus? Alguém aqui já viu propaganda política de Deus? Agora interrompe a programação, aí Deus vai manifestar: eu sou Deus, criei o universo. Não tem isso. Então, quando nós entendemos essas questões, nós podemos então penetrar nos textos. Esses textos aqui foram encontrados na gaveta de Allan Kardec. Porque esse homem era tão discreto tão discreto, que não publicou isso. Eram orientações que ele recebeu dos Espíritos, que compunham a Plêiade do Espírito Verdade. O seu amigo, após a desencarnação de Kardec, encontra esses textos e publica um volume chamado Obras Póstumas, ou seja, a obra depois da morte. Kardec já tinha desencarnado. Imagine, nós estamos falando do final dos anos 1860, quase entrando em 1870, muito antes de iniciar-se a transição planetária. E os Espíritos orientaram Kardec 100 anos antes do que iria acontecer. 100 anos antes. Não havia celular nem WhatsApp. Não havia avião, nada disso. Nada disso. O mundo era outro. E os Espíritos disseram a ele: a terra treme de alegria. Quando eu leio isso aqui, eu fico perplexo, né? Porque eles estão falando de uma transição que vai começar, mas eles já não estão olhando para a transição. Pode parecer paradoxal, mas é uma mãe olhando feliz para a criança chorando com dorzinha no dente, que o dente está nascendo. A criança olha para a mãe e fala: minha mãe é maluquinha mesmo, né? Eu estou com dor e ela está rindo. Mas a mãe sabe que essa é uma fase necessária, mas que depois ela vai ter dentes bonitos. É um estágio. Então aqui os Espíritos já estão focando na nova era, não na transição. Eles já estão olhando para o objetivo, porque eles sabem que vai chegar no ponto que tem que chegar, e ponto final. É certo. Nunca não há na história do universo um planeta que não tenha passado expiação e própria regeneração. Não tem, não existe essa opção. Ah, não, esse planeta ele continua expiação e prova porque ele não quis passar. Isso não existe. Os mundos seguem o curso no tempo certinho. Os Espíritos, bom, nas escolas tem o que a gente chama de reprovação, né? Você é obrigado a repetir a série. Então, aí isso acontece. A escola não para porque o aluno não aprendeu a lição. A escola prossegue. Às vezes o aluno tem que repetir. Mas é o aluno, não é a escola. Então, os mundos progridem, e aqui eles já estão. A terra treme de alegria. A Larissa, 1869, aproximadamente 1869. Aproxima-se o dia do Senhor. O que eles estão dizendo? Isso é uma linguagem bíblica. O dia do Senhor era aquele dia em que Deus ia falar assim: bom, agora é minha vez de falar. Deixei vocês falarem por milhares de anos, agora eu vou falar. É a minha vez. O dia do Senhor. Todos os que entre nós estão à frente disputam perfidamente para entrar na lista. Ele está dizendo assim: olha, nós estamos tão felizes aqui que está tendo concorrência para vir participar da transição. Por quê? Currículo. Vai para o currículo. era para o currículo do Espírito Superior. Participou, ajudou no progresso de mais um planeta. Entende a visão deles? É o que ele está dizendo. Já o espírito de algumas valorosas almas encarnadas agitam seus corpos até quase despedaçá-los. Olha só. Já tem alguns aí que estão encarnados, eles já estão assim igual criança quando chega num parque. A carne proíbe, interdita, e eles não sabem o que há de pensar, esse desconhecido fogo que a devora. Elas serão libertadas porque chegaram os tempos. Uma eternidade está a ponto de expirar. Uma eternidade gloriosa vai despontar em breve. E Deus conta os seus filhos. Essa palavra eternidade que eles usam, nós podemos entender como ciclo. Um grande ciclo termina e um novo ciclo começa. Ou, se você preferir, a palavra era. Uma velha era termina e uma nova era se inicia. É isso que eles estão dizendo. O reinado do ouro cederá lugar a um reinado mais puro. Olha que interessante isso. Interessante. Qual que é a lógica do mundo de expiação e prova? Ganhar recurso material. Essa é a lógica. Tudo funciona para garantir ganhar recursos e preservar os recursos materiais. Ele está dizendo assim, um reinado mais puro vai surgir. O pensamento será, dentro em pouco, soberano, e os espíritos de Skol, que hão vindo desde remotas eras iluminar os séculos em que viveram e servir de balizas aos séculos vindouros, encarnarão entre vós. E aqui eu paro para fazer um seguinte comentário, porque nós estamos aqui, na verdade, fazendo uma reflexão. Depois de muito meditar, se alguém me perguntasse hoje qual o maior instrumento de Deus para regenerar a Terra, eu não penso 30 segundos para responder. Reencarnação. Como assim? Quem reencarna? Quem reencarna? Gente, é igual um técnico que escala o time. Imagina você estar com uma seleção em que o atacante sou eu. Ruim de bola, que não tem... Pior. Só jogadores piores do que eu. E você já está perdendo de 3-0. De repente, alguém chega para o técnico e fala assim, olha, chegou um reforço. Os melhores jogadores do mundo. Você vai poder escalar agora para o segundo tempo. Fala, então tá bom, eu vou colocar Neymar e Messi no ataque, não é? Você pode escalar quem você quiser. O que que acontece com o jogo? Eu acho que vida, né? Bom, imagina todos os espíritos de Skol que já reencarnaram na Terra, voltando. Sócrates, Buda, Francisco de Assis, Paulo de Tarso. Hã? Pitágoras. Imaginem. Estou só citando alguns pouquinhos. Todos os grandes espíritos de Skol voltando e encarnando. O que que acontece? Muda tudo. Então, a reencarnação é o maior instrumento de regeneração e de transformação. Porque bastou um Chico Xavier para mudar a história do Espiritismo no Brasil e no mundo. Um só. Só um. Não tinha 10 mil Chicos, não. Agora eu te pergunto, se tiver um Chico Xavier em cada cidade, se tiver um Chico em cada cidade, ou melhor, se pegar lá do campeonato acima ainda, se o Cristo tomar uma decisão, eu quero que encarne agora 1 milhão de espíritos puros na Terra, São José dos Campos vai receber 2, gostaram? Hã? Entende o que os espíritos estão dizendo? Esse é o ponto. Esse é o aspecto que nós espíritas não podemos cochilar. Lá no silêncio da maternidade, quando uma mulher entra para a sala de parto, quando começa a dilatação, pode estar acontecendo uma mudança profunda que nós não temos nem ideia, porque você não sabe quem está vindo. Não teve foguete, não teve pronunciamento do presidente interino da República, o Senado não se reuniu, ninguém sabe. Ninguém sabe. Importante, quer dizer, esse é um elemento, na verdade, esse capítulo aqui é chamado A Nova Geração. Então, esse texto que eu estou lendo é um pedacinho de um capítulo grande do livro Obras Póstumas chamado A Nova Geração. E aqui a gente já percebe que esse é o tema fundamental. A regeneração do planeta se dará pela encarnação de espíritos muito superiores. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, tem novidade nenhuma, porque isso já está nos profetas do Velho Testamento. Os profetas do Velho Testamento falavam da era messiânica. Uma época que a Terra viveria, que chegaria uma turma que mudava o mundo. Hein? Vocês já pensaram? Um ministro da economia, um espírito puro? Um ministro da educação, Sócrates, ministro da educação, não é o jogador de futebol não, estou falando o filósofo. Hã? Vocês acham que muda alguma coisa? Então é isso que ele está dizendo. Espíritos de Skol que hão vindo desde remotas eras iluminar os séculos em que viveram e servir de baliza aos séculos vindouros, encarnarão entre vós. Que digo? Muitos já se acham encarnados. Olha o que, que o Espírito diz. O que, que eu estou dizendo? Encarnarão? Oh, já começou. Já começou na época de Kardec. Ele mesmo se corrige. A sábia palavra deles será uma chama destruidora que causará devastações irreparáveis no seio dos velhos abusos. Quantos prejuízos antigos vão desmoronar em em bloco, quando o Espírito, como uma espada de duplo gume, vier decepá-los pelos fundamentos. Sim, os pais do progresso do espírito humano deixaram uns as suas moradas radiosas, outros deixaram grandes trabalhos em que a felicidade se junta ao prazer de instruir para retomarem o bastão de peregrinos que apenas haviam deposto no limiar do templo da ciência. E daqui a pouco, dos quatro cantos do globo, os sábios oficiais ouvirão, apavorados, jovens sem barba, a lhes retorquir numa linguagem profunda aos argumentos que eles julgavam irrefutáveis. O sorriso zombeteiro já não constituirá um escudo que valha, e sob pena de desmoralização, forçoso será responder. Então, o círculo vicioso em que se meteram mestres da vã filosofia mostrar-se-á completamente superado, porquanto os novos campeões levam consigo não só um facho, que é a inteligência desimpedida dos véus grosseiros, ou seja, eles não vão ter essas limitações de memória que nós temos. Senão também, muitos dentre eles gozarão de um estado particular que é privilégio das grandes almas, como Jesus, e que dá a eles o poder de curar e de operar as maravilhas que vocês chamam de milagres. Hã? Então é o seguinte, essa turma não vai ter a limitação que nós temos de memória e de capacidade, então nós não vamos ter nem régua para medir o QI deles, não haverá escola capaz de ensinar alguma coisa para eles, a elevação moral deles é tão grande que eles trarão esses dons mediúnicos e anímicos que nós vamos achar que estamos vendo milagres, mas que nós sabemos agora que não são milagres, porque nós já temos o espiritismo codificado no mundo. Então, psicometria, mediunidade de cura, materialização, visão, se você está começando a pensar em alguma coisa parecida com X-Men, você pensou baixo, pensou pequeno, pensou pequeno, é mais do que isso, porque ali são seres que têm superpoderes, mas não têm moralidade nem discernimento moral. Aqui nós estamos falando de espíritos amadurecidos no amor e verdadeiros gênios, cada um na área de atuação. Sem terremoto, não tem tsunami, não tem nenhum cometa passeando pelo céu da Terra, nenhum asteroide, simplesmente mães dando à luz no Brasil e no mundo. E pode ser que nesse momento agora que eu estou falando, alguns deles já estejam com 5 meses, 6 meses, 3, 7 meses, Alguns podem estar até nascendo agora. E então? Isso aqui foi dito antes da transição planetária. Isso aqui foi dito um pouquinho antes de 1869. Nós estamos em 2016. Portanto, obstetra é o médico ou a médica que assiste a milagres. A regeneração planetária começa na maternidade. Esse é o maior instrumento da providência divina para alterar o mundo. O fenômeno ainda não começou a ocorrer em massa, hein? Por enquanto está vindo uma turma assim um pouquinho melhor só. E eu me recordo de um casal que me procurou. Hoje, ele piloto de avião, ela professora. Hoje, os dois estão frequentando a casa espírita. E por quê? Porque a filhinha de 3 aninhos de idade está levando eles para o grupo espírita. Ela está levando os pais para a evangelização. Que agora mudou, né? Agora são as crianças pequenas que estão levando. E levando como? Ela dirigir, o pai sentado, foram buscar o pai, que tinha voado, piloto de avião, né? E a menininha está na cadeirinha atrás, 2 aninhos de idade. Perguntou assim, mamãe, a mãe dirigindo. Antes da gente vir para cá, quanto tempo que a gente fica lá em cima entre uma vida e a outra? A mãe engasgou, o pai quase cuspiu a água, estava bebendo. Mas, minha filha, eu não tenho certeza se a gente volta. Falou, mamãe, que a gente volta, eu tenho certeza, eu quero saber só quanto tempo. Não é? Não é fantástico? Que a gente volta, eu tenho certeza, mamãe. Eu só estou te perguntando é quanto tempo que demora para ficar lá. Né? Hoje ela leva os pais para a evangelização. Eles já estão. Ela pega os dois, põe no carro, leva. Né? A gente vai ver muito isso. Né? Nós vamos ter que criar uma nova dinâmica na casa espírita. Né? Um lugar assim de palestra para as criancinhas, enquanto os pais estão na aulinha de evangelização. E com reflexões mais avançadas para as criancinhas, né? Que para os pais vai ter que ser uma coisa mais adaptada, mais simples. Estamos prestes a viver isso, né? Nós vamos parar só um pouquinho para o nosso intervalo, daqui meia hora em ponto, que há um tempo determinado para cada coisa. Nós voltamos para a segunda parte. Vamos só fazer uma pequena pausa. Muito obrigado. Retomar agora, quando for mais ou menos 20 para 6, abrir espaço para perguntas, né? E na sequência das nossas reflexões, nós vamos passar agora para um outro texto, também do livro Obras Póstumas, que vai reforçar um pouco daquilo que nós já aprendemos aqui na codificação e também abrirá novos horizontes para o nosso pensamento acerca desse tema. É um capítulo chamado Regeneração da Humanidade. Está também no livro Obras Póstumas, na parte final do livro Obras Póstumas. E os Espíritos dizem assim para Kardec: precipitam-se com rapidez os acontecimentos pelo qual já não vos dissemos como outrora, aproximam-se os tempos, agora nós dizemos, os tempos são chegados. Olha que interessante. Não suponhais que as nossas palavras se referem a um novo dilúvio, nem a um cataclismo, nem a um revolvimento geral. Revoluções parciais do globo se hão produzido em todas as épocas e ainda se produzem. Poucos dias atrás nós tivemos um triste acontecimento na Itália, que foi esse terremoto. Ainda estamos vivendo as consequências, né? E aí transmitindo as nossas preces para os familiares e para os desencarnados desse evento. Então, esses fenômenos, eles são naturais do globo. Desde que a Terra existe, eles ocorrem e continuarão a ocorrer. É um fenômeno natural. É isso que os Espíritos estão dizendo. Que não é isso. Porque isso decorre da constituição natural do globo, mas não representam os sinais dos tempos. Isso é importante da gente frisar. Não são cataclismos da natureza que indicam transição planetária. Não é tsunami, não é terremoto, não é nada disso. Ele vai dizer: entretanto, tudo o que está predito no Evangelho tem de cumprir-se, e neste momento se cumpre. Conforme vocês reconhecerão mais tarde. Olha o que o Espírito está dizendo. Mais tarde vocês vão reconhecer que tudo se cumpriu. Não tomeis, porém, os sinais anunciados, senão como figuras. Porque no Evangelho Jesus fala de terremotos, de maremotos, das estrelas caindo, mas aquilo é linguagem simbólica. Não está descrevendo literalmente um acontecimento. Não são senão figuras que precisam ser compreendidas segundo o espírito e não segundo a letra. Não é? Nós nos lembramos de uma situação engraçada, né? E uma vez nós fizemos uma palestra sobre transição planetária e nos procurou uma grávida e ela falou assim: eu estou muito preocupada porque eu li no Evangelho e está dito assim: ai das grávidas. E ela estava angustiada mesmo. Então nós mostramos para ela esse texto aqui, porque eu tenho esse texto aqui, né, no iPad, e aí mostrei para ela: olha, nós temos que interpretar segundo o espírito e não segundo a letra. O que está querendo dizer aqui é outra coisa, não é a gravidez, a gestação normal, é uma outra coisa. É uma gestação espiritual. Uma gestação espiritual. Todas as escrituras encerram grandes verdades sobre o véu da alegoria. E por se terem apegado à letra, é que os comentadores se transviaram. Então o problema não está na Bíblia, está em quem interpreta ela. Não está no texto bíblico, está nos comentadores do texto. Faltou-lhes a chave para lhes compreenderem o verdadeiro sentido. Esta chave está nas descobertas da ciência e nas leis do mundo invisível que o Espiritismo vem revelar. Então a ciência humana revela as leis do mundo material e o Espiritismo revela as leis do mundo espiritual. Então nós precisamos dos dois, da ciência humana e da ciência espiritual, das leis do mundo espiritual. Daqui em diante, com o auxílio desses novos conhecimentos, o que era obscuro se tornará claro e inteligível. Tudo segue a ordem natural das coisas e segue as leis imutáveis de Deus, que não serão subvertidas. Ou seja, a natureza tem uma sequência, não tem nenhum salto, não tem nenhum Hollywood, tudo segue um passo natural. É isso que eles estão dizendo. Não vereis milagres, nem prodígios, nem fatos sobrenaturais, no sentido vulgarmente dado a essas palavras. Então, os milagres que nós veremos, as coisas sobrenaturais, são em outro sentido, né? Em outro sentido. O que se prepara não é, pois, o fim do mundo material, mas o fim do mundo moral. Olha que interessante. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, o mundo do orgulho, do egoísmo e do fanatismo que se esboroa, ou seja, que cai. Cada dia leva consigo alguns destroços. Tudo dele acabará com a geração que se vai. Entende? É por isso que alguns problemas da sociedade só terminam com a desencarnação. Como é que eu vou dizer isso sem parecer ofensivo, né? Algumas pessoas têm que desencarnar. É assim. Algumas pessoas precisam ir embora. É isso que ele está dizendo. Só que como é um espírito superior, não é um espírito inferior como eu, fala assim numa linguagem mais polida, né? Então, tudo dele acabará com a geração que se vai, e a geração nova erguerá o novo edifício. Olha que interessante. Que as gerações seguintes consolidarão e completarão. De mundo de expiação, a terra se mudará um dia em mundo ditoso. E habitá-lo será uma recompensa em vez de ser uma punição. Então, primeiro aspecto que eu chamo a atenção aqui. A meta de Jesus é mundo ditoso. Mundo de regeneração é transição. Que é um outro aspecto que nós precisamos ler na codificação. Quando Kardec diz que o mundo de regeneração é um hospital onde todo mundo está saindo de uma cirurgia. Então, o mundo de regeneração, você encontra o pessoal assim, andando devagar, fala, ai, está doendo. O que está doendo? Não, fiz tanta bobagem, né? E agora eu estou... Não quero mais, agora eu quero seguir o bem, quero fazer as coisas. Só não tenho muita força, mas eu estou indo. Então, mundo de regeneração é um mundo de gente que está saindo do hospital. Preparando. É uma transição. Para chegar no mundo ditoso. Mundo ditoso não. Aí são pessoas que amam fazer o bem. Amam viver o bem. E por isso são felizes. Felizes de um jeito que não dá para ser na Terra por enquanto. Não dá. O reinado do bem sucederá ao reinado do mal. Então hoje o mal predomina, mas o jogo vai virar. Nós já sabemos disso. Está chegando a seleção aí, né? A terra de Sêmulo não será transformada por um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. Ou seja, você está imaginando que um continente vai afundar, vai morrer milhões de pessoas. A atual geração desaparecerá gradualmente. É um velório de cada vez. Um velório de cada vez. Não é? E a nova lhe sucederá do mesmo modo. Ou seja, um parto de cada vez. Olha que bonito isso. Sem que haja mudança na ordem natural das coisas. Então o sol continua o sol, a lua, o movimento, as estrelas, o mar, né, o mar, os rios. Não tem. Você não vai ver um rio andando no céu. Né? Não é isso. Não é isso. Isso é o que os espíritos estão dizendo. Tudo, pois, exteriormente se passará como de costume, com uma única diferença. Embora capital. A de que uma parte dos espíritos que na terra encarnam, não mais encarnarão. Então, é velório definitivo, né? Em cada criança que nasça, em lugar de um espírito atrasado e propenso ao mal, encarnará um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Trata-se, portanto, muito menos de uma nova geração corporal do que de uma nova geração de espírito. O que é que os espíritos estão dizendo? Você vai olhar para o corpo e vai achar que é a mesma coisa. Não aconteceu nada. Olha, sim, parece que não aconteceu nada. Mas o espírito que está animando aquele corpo é, ó, está lá na frente. Assim, desapontados ficarão os que contêm que a transformação resulte de efeitos sobrenaturais e maravilhosos. Quem está esperando um negócio espetacular, o céu abrindo no meio, Jesus vindo, a trombeta tocando, e parecendo quase que o Silvio Santos narrando, vai ficar decepcionado. Porque não é assim. Não é assim. Infelizmente, a maioria, desconhecendo a voz de Deus, persistirá na sua cegueira, e a resistência que virá opor mascarará, por meio de terríveis lutas, o fim do reinado dos que a constituem. Ou seja, o que os espíritos estão dizendo? Quer saber quando o mal está perdendo? Parece que ele está ganhando. E é o que nós estamos vivendo agora. Nós estamos vivendo o momento do desespero do mal. É igual assim, já perdeu 2 sets, já está no terceiro set, 24-2. E aí o sujeito começa a jogar bola de qualquer jeito, começa a brigar, começa a apavorar. A resistência, é isso que os espíritos estão falando. A resistência que o mal vai opor à mudança mascara a sua derrota iminente. E ele vai continuar dizendo, olha aqui. Desvairados correrão a sua própria perda, provocarão destruições que darão origem a um sem número de flagelos e de calamidades. De sorte que, sem o quererem, apressarão o advento da era de renovação. E perceberam? O mal vai provocar tanta calamidade, tanta coisa, que vai acabar desencarnando em massa aqueles que já estavam mesmo sendo convidados a uma nova escola. Então, na imaginação deles, ao criar essa violência, eles acham que estão detendo o progresso, eles estão apressando o progresso. Porque qual que é o mecanismo da regeneração? Encarnação e desencarnação. Desencarnando, uma geração não volta mais. E reencarnando, a nova geração muda a balança. É quantitativo. Então, quanto mais o mal intensifica, mais ele apressa a própria ruína. E aqui nós percebemos o que é a sabedoria de Deus. Deus não usa força, ele usa inteligência. O próprio mal trabalha contra o mal. Esse é um ponto que nós precisamos prestar atenção. E, como se não operasse com bastante rapidez a destruição, olha o que o Espírito vai profetizar aqui. 1869. Como se não operasse com bastante rapidez a destruição, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas, até entre crianças. Então, vamos parar aqui. Hoje, dados da Organização Mundial da Saúde, hoje, 2016, hoje, a Organização Mundial da Saúde somou o número de pessoas que morrem em guerras, inclusive no Oriente, na Síria, faixa de Gaza, o número de mortes. E somou o número de mortes por assassinato em virtude do crime. Morrem mais pessoas por suicídio do que se você somar morte em guerra e morte por crime. Querem ver? Eu quero que levanta a mão aqui quem conhece alguém, ou tem um familiar, um amigo, um vizinho, conhece alguém que morreu em guerra. Ninguém? Conhece? Levanta, por favor. Uma, mais um, tem mais alguém? Duas, três, quatro pessoas. Agora eu quero que levantem a mão aqui, quem conhece alguém que suicidou? Bom, a cada 40 segundos uma pessoa suicida hoje no mundo. Enquanto nós fazíamos esse estudo, essa reflexão, enquanto eu fazia essa palestra aqui, dezenas de pessoas suicidaram no mundo. Estatística de Belo Horizonte. Ano passado, 163 suicídios na capital mineira. Agora, pasmem. Faixa etária. Entre 15 e 25 anos, é o maior percentual de suicídio. No Japão, nós já estamos tendo um problema de suicídio de criança de 5, 7, 8 anos de idade. Milhares. Milhares. Mas eu estou falando a estatística atual. Isso aqui foi dito em 1869. Ou seja, meus irmãos, nós já estamos vivendo a profecia dos Espíritos. Nós já estamos em pleno cumprimento dessas profecias. Nós não podemos ficar surpresos, porque isso foi predito 150 anos atrás. 150 anos atrás eles disseram para a gente, vai acontecer isso e isso. Por que eles disseram, gente? Porque você pega o currículo deles, está lá. Transição planetária, 3.200, já se tem experiência, já sabe o que acontece. Já sabe o que acontece. Então, onde que a transição planetária está acontecendo? Dentro das pessoas. Nunca se consumiu tanto antidepressivo no Brasil quanto hoje. Eu encontrei com a minha turma de concurso, 52 pessoas. A turma de 2004. Só eu e um mais um não tomamos remédio para dormir. Os outros 50 tomam algum tipo de ansiolítico, antidepressivo ou remédio para dormir. O quadro é trágico, mas é um quadro psicológico, é um quadro psíquico. Percebe? O número de divórcio, casamento agora virou brincadeira. Qualquer coisa é motivo para o divórcio. Qual que é a lógica? A lógica é o seguinte, é a lógica do materialismo. Qual que é a lógica do materialismo? A vida termina no caixão. Então eu preciso viver e gozar rápido e muito. Eu preciso ser feliz a qualquer preço. Então esquece esse negócio de ética, de moral, de dever, de compromisso. Eu quero é ser feliz. Entende? Só que é todo mundo querendo ser feliz, sozinho. Então vamos dar uma estatística em Belo Horizonte. Nos últimos 5 anos, o número de veículos multiplicou por 2. Tem o dobro de veículos circulando em Belo Horizonte. E adivinhe, as ruas diminuíram. Por que diminuíram? Porque tem invasão, aí diminui a rua. O dobro de veículos transitando nas mesmas ruas. É uma aventura espiritual você sair de carro às 6 horas da tarde em Belo Horizonte. Olha, ioga, jejum, não chega nem aos pés. Você tem quase que uma experiência mística. Para andar 20 quilômetros demora 2 horas. Sabe por quê? Porque todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer chegar rápido. Entendeu? Sabe por quê que ninguém consegue mais andar no trânsito? Porque todo mundo quer chegar rápido. Então é a ética do individualismo. Se eu tiver bem, que tem de mal no sofrimento dos outros, se eu estou bem? Essa é a lógica. Essa é a lógica. Só que o que acontece? Funciona assim? Não funciona. Então nós estamos vivendo o último momento xeque-mate do materialismo, porque vai entrar no colapso. Vai chegar no momento que parou, não funciona mais nada. E aí você tem que começar a reverter o processo para a gente redescobrir valores espirituais e redescobrir que felicidade é compartilhar. Felicidade é aquilo que eu compartilho, não é aquilo que eu usufruo sozinho. São coisas tão simples, né, gente? Um abraço, você precisa de no mínimo 2 pessoas, né? Não, eu vou dar um abraço. Eu preciso de pelo menos mais um, né? As melhores coisas da vida vêm do compartilhamento. As coisas mais bonitas da relação, de um relacionamento, é você suportar o defeito do outro. Por quê? Porque o outro tem que suportar o seu. As pessoas aceitam os seus defeitos. Então, o que que a gente faz? A gente vai cuidando uns dos outros. Vocês me suportam um pouquinho, eu suporto o outro ali um pouquinho. A pessoa faz uma vista grossa para minhas dificuldades, para os meus vícios, eu faço uma vista grossa, e a gente vai cuidando uns dos outros. Isso é relacionamento. Isso é relacionamento feliz. Essa é a lógica. Não é? Essa é a lógica. A lógica do compartilhar, o poder do compartilhamento. Você pega R$50 e uma criança pode estudar, comer todo dia, né? Então a gente vai percebendo que os valores do antigo mundo estão se exaurindo. Estão se exaurindo. Há pouco eu conversava com um amigo, e até uma questão prática, senão fica parecendo que a gente está sempre com um discurso religioso, né? Eu conversava com um amigo que hoje está na direção do Banco de Desenvolvimento em Minas Gerais. Então, o Banco de Desenvolvimento é aquele banco que examina todas as atividades econômicas de um Estado, porque ele faz investimentos em áreas econômicas estratégicas. Então, estão sempre pensando de uma maneira objetiva mesmo. Crescimento econômico. E ele me disse assim, olha, hoje está difícil você desenvolver um negócio com a Europa, com alguns mercados, se você não tiver uma ética ambiental, se você não tiver certos valores, eles não fazem negócio com você. Isso é maravilhoso, porque significa que o bem está se impondo. O bem vai começar a ficar lucrativo. Vai ser outra lógica. Ser egoísta, ser corrupto, ser antiético, vai dar muito prejuízo. Muito prejuízo. Então, os valores estão mudando. E aí o Espírito continua. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens, que, mesmo antes de morrerem, estarão riscados do número dos vivos. Nós já estamos presenciando isso. Famílias, às vezes, abastadas, com filhos, tiveram tudo. As melhores escolas tiveram todos os recursos. O filho ou a filha tem uma crise, passa por um surto, uma crise depressiva e fica incapacitado para qualquer atividade, seja profissional, seja social, para relacionamento afetivo, para o sofrimento, para a aprovação dos pais. Tá encarnada, mas não está viva. Agora, isso nós estamos presenciando. Cada um de nós aqui conhece no mínimo as 5, 6, 10 pessoas nessa situação hoje, famílias que estão vivendo esse drama. Às vezes um casal de alto padrão financeiro tem tudo, todas as condições, uma vida materialmente maravilhosa, aí o marido tem um distúrbio psíquico, ou a esposa que tem, e é um caos. Um caos. E você conversa com a pessoa, ela diz assim, eu tenho tudo, mas eu vivo uma angústia que parece me esmagar. Percebe? É disso que falam as profecias. É disso que falam as profecias. São esses os verdadeiros sinais do tempo, dos tempos. E tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, como já o dissemos, sem que haja a mais ligeira derrogação das leis da natureza. Já está acontecendo. Essa profecia já se cumpriu, ela está aí aos nossos olhos. Contudo, através da escura nuvem que vos envolve, em cujo seio ronca a tempestade, já podeis ver desapontando os primeiros raios da era nova. Os primeiros raios da era nova. Nós já estamos vendo. Já é possível ver. Por isso, hoje, constitui para nós prioridade no movimento espírita, cuidar dos corações. Mesmo que a pessoa bata as portas do grupo espírita por uma necessidade material. É claro, nenhum de nós será insensível de negar um agasalho a quem está passando frio, negar um prato de comida para quem está passando fome, negar uma água para quem está com sede, negar um teto para quem está desabrigado. Mas uma vez atendida a necessidade material, nós somos os primeiros a entender que hoje os sofrimentos mais graves que chegam na casa espírita são de pessoas que não têm nenhuma dificuldade financeira. Elas não precisam de nada material que você tem para dar. Mas vivem um sofrimento, uma angústia gigante. Por quê? Porque elas precisam de uma reformulação total das suas vidas. Como? Mudando paradigmas. Mudando paradigmas. Esse é o ponto. Que nós não podemos ser ingênuos. Não podemos ser ingênuos. O que eu mais escuto hoje, está aqui a Gesiane e o Luiz, né, que estão sempre me acompanhando, como testemunha, quase todas as palestras, alguém nos procura e nos diz, depois de ouvir sobre o Evangelho, eu decidi que não vou mais suicidar. Eu estava passando por uma depressão e comecei a escutar sobre o Evangelho, sobre a doutrina. E isso está salvando a minha vida. Por quê? Porque a lógica é outra. O remédio que o Evangelho nos oferece é: saia da sua dor. A sua dor é uma grade. A sua dor é uma prisão. Uma prisão que a porta está fechada, mas não está trancada. Você acha que está trancada, mas ela está aberta. E como que você sai dessa prisão? Indo ao encontro da dor alheia. Somente a dor alheia pode curar a sua dor. A nossa cura está em compartilhar as nossas cruzes. Eu ponho a minha nas costas, o Sati põe a dele, a Gia põe a dele, o Luiz põe a dele, e nós juntos estamos caminhando, cada um com a sua cruz, dá uma paradinha, de vez em quando a gente troca um pouquinho de cruz, né? Um leva um pouquinho, é o Cirineu, né? E juntos, nós vamos sofrendo juntos. Porque não é o sofrimento que leva à depressão. Não é o sofrimento apenas que leva ao suicídio. É sofrer sozinho. Sofrer sozinho. É imaginar que a sua dor é a maior dor do mundo. Não é? Aí você começa a encontrar dores que são superlativas. São muito maiores que as suas. E você vai aprendendo a se consolar e a entender que nós estamos numa peregrinação. Peregrinação. Peregrinação funciona assim, tem hora que você cai mesmo. Cai, desfalece, desmaia. Se você está sozinho, é uma tragédia. se você está junto, alguém te pega, alguém te levanta, porque nós estamos juntos. Essa é a diferença de caminhar junto, peregrinar junto. E não é outra a lição do Cristo. A lição do Cristo é essa. O amor é feito de compartilhamento. O amor se constrói de sacrifício, gente. Não existe amor que se constrói sob prazer. O prazer é o perfume do amor. Depois que o amor se instaura, ele exala o perfume que é a alegria e o prazer. Mas não é o prazer e a alegria que instaura o amor. O amor só se instaura com renúncia, com sacrifício, com paciência, com perseverança, com indulgência, com caridade. Depois que você consegue instaurar o amor, aí ele exala, exala como uma rosa. Aí vem alegria, vem prazer, vem deleite. Mas é uma consequência. Hoje nós invertemos. Invertemos. E por mais paradoxal que pareça, hoje, escutem isso é muito sério, gente. Hoje nós temos pessoas entrando em quadro de depressão, qual a causa? Excesso de prazer. Não é isso, Sati? É tanto prazer, tanta excitação dos sentidos, que a pessoa é tomada de um tédio mortal. De um tédio mortal. E nós precisamos ter uma vigilância com isso. Eu me recordo de um conto de Rubem Alves. Ele disse que dava uma aula e um aluno abastado e muito arrogante, ele falava sobre a maçã, que a maçã tinha um valor tão especial para ele. E esse aluno arrogante falou assim: que valor que tem maçã? Tem aos montes maçã lá em casa? Era um aluno bastante abastado. E ele disse assim: a maçã que eu comi, você nunca vai comer. Ele: como assim? Eu como maçã de todas as nacionalidades, a que eu quiser, de qualquer lugar do mundo. Ele falou: mas a minha você nunca vai comer. Mas por quê? Porque a maçã que eu comia, meu pai lutava com muita dificuldade. E quando ele chegava com a maçã lá em casa, tinha que dividir com todos os irmãos. Você não sabe o sabor que essa maçã tem. Era uma maçã que você mais babava nela do que comia. Entende? Então as coisas eram feitas com uma alegria, porque o ser humano precisa de esforço. Você quer matar um ser humano é dar tudo a ele. Você acaba com a estrutura psíquica dele. O ser humano precisa de esforço, ele precisa da alegria de ter conquistado. Nossa, eu conquistei isso. Não é? O que, que você conquistou? Uma medalha de seda, de papel de seda, no concursozinho que teve, de matemática, entende? A criança vem, eu consegui. Porque foi com o esforço dela. Alegria de atingir um objetivo. Não é assim? Nós estamos vivendo, isso está tão sério, Os encarnados estão sentindo tanta necessidade do esforço, que hoje a moda é caçar Pokémon. Porque você caçou Pokémon e fala, eu consegui, eu estou realizado espiritualmente, eu peguei um Pokémon raro. Por quê? Porque ele usa qualquer tênis que ele quiser, ele tem quantos iPads ele quiser, o pai dá quantos celulares ele quiser, ele tem 10 anos, já visitou 10 países. Eu fui andar de avião, primeira vez na minha vida, tinha mais de 30 anos. O negócio era tão sério que eu conheci o mar, eu tinha 20 e poucos anos. Quando eu vi o Mário, foi uma coisa tão engraçada, que eu fiz um escândalo tão grande, que uma passageira falou assim, você é mineiro, né? Eu falei, mas por que você está dizendo isso? Nunca vi o mar, né? Entende? Então fica esse fenômeno que nós não conseguimos entender, é porque a alegria do esforço, da conquista, de você fazer algo, de você usar seu talento. Que é o contrário. Então não é simplesmente ter a coisa. É claro que é importante nós termos os recursos. É óbvio. E os Espíritos nos aconselham no Evangelho segundo o Espiritismo, porque eles nos dizem assim, que nós somos tão empedernidos, que nós somos econômicos até no gozar. Olha aqui, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, econômicos até no gozar. Entende? O que que ele está dizendo com isso? Nem para dar um abraço, às vezes a gente tem abundância, né? Quer dar um abraço assim? Oi? Aperta a mão assim, olha, pegou uma mão espiritual, pegou na minha, né? Então os Espíritos falam, colocar aquele prazer, aquela alegria, o prazer de conversar com alguém, o prazer de tomar, aí eu já vou levar para o lado mineiro, né? De um pão de queijo, de um café, né? De uma prosa sobre a doutrina, não é? De apertar uma mão de alguém, de vir aqui, nós nos encontrarmos, estamos aqui falando de espiritualidade, estamos nos abraçando, tirando fotos, e devemos gozar e aproveitar isso, não ser econômicos no gozar, sermos prudentes, é óbvio, prudentes, mas não econômicos. Então os Espíritos dizem assim, o homem no mundo, não é a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo? O homem no mundo tem que viver de acordo com o mundo. Agora, com equilíbrio, com sensatez, com postura. Mas aproveitar as oportunidades que o mundo dá. De uma maneira fraterna. Então, esses são os desafios da nova era. É por isso, gente, que algo que me chama profunda atenção na vida de Chico Xavier é como Chico trazia a espiritualidade para o cotidiano. O Chico tinha um hábito que era, porque os hábitos do Chico eram as coisas assim muito orientadas pela espiritualidade. Então, por exemplo, em Pedro Leopoldo, ele frequentava os piores bares. Pensa assim num copo sujo, daquele lugar mal frequentado, aquele lugar mal frequentado. Ia lá o Chico. E ele tinha umas regularidades, tanto em Pedro Leopoldo quanto em Uberaba. Então, ele saía de manhã, ia tomar café naquele bar. Aí tinha um bêbado deitado, né? O outro lá falando aquelas piadazinhas leves, né? tudo embriagado, 7 da manhã. E o Chico tomando um café. Um dia passou uma senhora espírita, muito recatada, né? Falou: Chico, você num bar. O Chico olhou para ela e falou assim: minha filha, quando um espírita entra num bar, ele vira lar. O que que ele estava dizendo? Que a espiritualidade não está no local, é você que leva a espiritualidade para o ambiente. Gestos simples, né? Então ele sempre telefonava no mesmo lugar, aí ia no Banco do Brasil, e todos os lugares eu tive a oportunidade de ir encontrando com essas pessoas, e falava assim: é, você conheceu o Chico? Eu conheci. Todo mês ele vinha aqui receber o pagamento e eu era o caixa que fazia o pagamento dele. Ele mudou minha vida. Como mudou sua vida? Como é que ele mudou sua vida? Todo mês ele vinha aqui, ficava 10 minutos, fazia o saque do pagamento dele. Era a espiritualidade que ele trazia para o cotidiano. E nós precisamos recuperar isso, porque esse é o antídoto da depressão, da tristeza, um dos, né? Mas evidentemente o tratamento médico, às vezes um acompanhamento medicamentoso com um psiquiatra, uma terapia, é óbvio. Nós não estamos diminuindo a importância disso, nem estamos aqui simplificando o problema, né? O problema é sério, é grave. Mas estamos trazendo aqui um aporte espiritual do Evangelho. E o Chico dizia assim: toda vez que eu me sinto sufocado pelos sofrimentos e pelas dores, Emmanuel me pede para ir aos bairros mais carentes atender ao sofrimento. E é lá que eu me consolo das minhas dores. Que é um fruto do diálogo que ele teve com o Emmanuel. Um dia ele chegou e disse assim: Emmanuel, como que você está, Chico? Eu estou muito triste, eu estou tão triste, que é como se eu estivesse caindo de um prédio de 20 andares. E o Emmanuel virou para ele e disse: mas você não vai cair, Chico. Porque em cada andar que você passar, terá as mãos de uma mãe que você ajudou para te sustentar. É essa a lógica, né? Então, para abrir para as perguntas, a gente encerra com um quadro de esperança que está no capítulo 41 do livro Pão Nosso. Pão nosso, não meu. Pão meu não tem graça, gente. Se o pão for só meu, não tem graça. O pão bom mesmo, né? É o pão nosso. E diz Emmanuel num capítulo intitulado No Futuro: quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro, o irmão não denunciará outro irmão, o cárcere cerrará suas portas, os tribunais quedarão em silêncio, canhões serão convertidos em arados, homens de arma voltarão à sementeira do solo, o ódio será expulso do mundo, as baionetas repousarão, as máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé, nós, não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e de louvor. E as casas de oração serão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e nos pensamentos de todos. Porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre. Muito obrigado. Vamos abrir para as perguntas agora.